Campinas, 340 nível, Upper Whisky 58. Da cola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5074, controle 1119, decimal 35. Azul 4071, autorizado Campinas, 340, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva direita, Gole Gonza, 5074, 1935. Azul 4071, no correto, chame pronto para o push e acionamento. Chamará quando pronto, Azul 4071. Autorizado, após etapa, autorizado Serra Vita 366, Gonza 398. Após etapa, por 366, Gol 398, muito obrigado. Campo à vista, Whisky Fox Lima. Whisky Fox Trot Lima, tá visão? Prontamente. Chame o Rio no 8.6, Whisky Fox Trot Lima. 8.6, Lima. Papatango, Whisky Fox Lima. Boa noite, Papatango, Whisky Fox Lima. Continua a aproximação, reporte final de 4 milhas da 1.7. Positivo, final de 4 milhas 17, reportará. Visual com a aeronave está na final da 10. Fox Lima. Thank you. Patango Victor Kilo Delta, do not increment your speed anymore. We are maintain 180 as you are requested, sir. Salvador Tower, 3152, good evening. Good evening, 3152, and confirm that you down to lock it. Affirm down, lock it, and run A. Thanks. Okay, 3152, clear to land, runway 10, and windy 120 degrees, 07 knots, and altimeter side 1014, and the first 90 meters of the runway 10 are closed. Roger that, 3152. Oxana 613 no zero, copia. Kilo Delta, reduce to approach pending, call tower 18.60. Speed 11860, Kilo Delta. Salvador Tower, Papatango Vito, Kilo Delta, establish on localized coast, and our intention is after Simbra, right base leg to runway 17. Okay, Victor Kilo Delta, inform traffic, and the on final runway 17, the 3 miles on final runway 17, and confirm. 180, 1397. We are not visual with the traffic yet. Okay, Victor Kilo Delta on present position and clear the right hand base number 2 to land on the runway 17 and report on final runway 17 and windy 130 degrees 07 knots and Victor Kilo Delta. Runway number 2 to land on clear base, right base leg to runway 17, report on final, Kilo Delta. Whisky Fox Lima, vento 130 graus 07 nós, ajuste no 04, pouso autorizado, pista no 7. Whisky Fox 7 Lima, contém baixar e travado. Estabilizado a aeronave da 10, o voo 398. Azul 4071, no gate 9, pronto para pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi, azul 4071. Chamarei. 3152 on the ground at 12 and turn right, contact ground 121, the small niner, and a good night. 219, thank you, 3152. Solar ground 3152. Approve a taxi via Alpha India to gate 3. Ok, taxi Alpha India to 03, 3152. Tango Oscar Golf Kilo, desça para nível 040. 040, você. Tango Tower, 20 Kilo Delta on right base leg with left gear down and lock as usual with aircraft on the runway. Ok, Whiskey Fox Lima no solo aos 1-3, liberando a direita, tenha boa noite. Ok, Victor Kilo Delta and the windy 140 degrees, 07 knots, altimeter side 1014, clear to land, runway 17. Clear to land, runway 171014, Kilo Delta. Estabilizado na aeronave da 10, tem o campo de aviação à vista com 398. 118, meia dúzia, boa noite. Buenos, 18-6, obrigado. Oscar Golf Kilo, desça para 2 mil pés, informe no localizador. 2 mil pés, Golf Kilo, chamará no localizador. Confirma o ajuste. 1014. Deviação à vista. Segundo 398, continua a aproximação, reporte marcado 2 externo, ou seja, o Sierra Victor 372 baixado e checado. Informa os primeiros 90 metros, ficha no zero estão fechados e o ajuste é no 0 no 4. 1014, chama no 372, ciente da interdição dos primeiros 90 metros. 1398. Victor Kilo Delta on the ground at 15 and the right turn on the apron 5 and the good night. Solo Salvador, TAN 3455 no 08, pushback acionamento. TAN 3455, aguarde para o push. Aguardando. Codênico, equipe de solo, que após o início do táxi do Embraer da Azul, a Itaguaí está autorizado pushback acionamento. Chame táxi. Sentindo coordenação, após o táxi da aeronave da Azul, livre pushback acionamento, chama táxi, TAN 3455. Estabilizado, passa o Sierra Victor 372, um bom 398, baixo e travado. Gol no 398, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus com 07 nós. Ajuste 10 no 4. Deve após o 398. Ruim, só não entendi o PLD. Afirmativo, 103, 103 a bordo, 4 horas e 44 de autonomia, nós alternamos com fins. Cliente azul 4071 no táxi via Juliette Alfa quando na Charlie Torre no 8, decimal 6. O ajuste no 014, bom voo. Juliette Alfa 18-6, quando pronto, muito obrigado, azul 4071. São Salvador, 76727, confirme nível 340, gente da Charlie. Web 6727, copia? Copia. Web 6727, 27, autorizado com fins 340 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Gonza, transponder 5103, controle 119.35. Confirme, nível 340, via Twisky 58, saída Gole, Gonza, decola da 10 com curva direita, controle 119.35, código 5103, Web 6727. Web 6727, confirme só a rota. Twisky 58. Correto, sempre pronto para o push e acionamento. O solo já teria aprovação para o Xaner 6310? Afirmativo, chamei uma vez e não respondeu. Está autorizado Recife 350 nível, é o Prewisk 58. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5076, controle 119.35. Para o Xaner 6310 foi autorizado Recife 350, Prewisk 18. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5076, transponder 19935, é o controle de saída. Xana 6310, correto, chame pronto para o push e acionamento. Já está pronto para o push, o Xana 6310, gate 01. Autorizado, chame táxi, o Xana 6310. Livre push, chamar a táxi 6310. Ok, já. Tentar diversas vezes, diversos minutos aí na frequência. Vou voltar a frequência do ativo, caso negativo, volta a você. Afirmativo, só por curiosidade, quantas milhas a passar de Salvador? 158 milhas agora. Entendi. 76727, gate 4. 76727, coordeno com a equipe de solo, que após o início do táxi do Oxanete, está iniciando o pushback no 01, no setor, está autorizado o pushback acionamento no 04, chame táxi. Gente, após o Xané no gate 1, autorizado, chama a para o táxi. Paulo Salvador, boa noite, gol no 398. Boa noite, gol no 398, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, confere. 50 milhas e não recebemos o ativo, ainda vou trazer o contrário. É o M6727. Nós já estamos prontos para iniciar nesse exato momento o push. 2014, temperatura de 28 graus. Voo no 604. Net voo no 604. Push, obrigado, Xané. Uno 8.6, bom pouso, acho que eu. Boa noite, Papa Tango Oscar Golf Kilo. Confirme, pousará na 1-0 ou na 1-7? Eu tava na 7, Golf Kilo. 7, reporte o marcador externo para o cancelamento. O ajuste é 1-0 no 4. 6-3-1-0, Xané. Após o objeto, nós podemos iniciar? Afirmativo, Xané, 6-3-1-0. Tá ciente, 6-3-1-0. Solo, o 3455 para o táxi 128 a bordo, 3 horas de autonomia, altere na Guarulhos. 3455, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torno no 8, decimal 6, o ajuste no 014, bom voo. Juliette Alfa e Charlie, ponto de espera 1186, o 3455, obrigado, bom trabalho. Brasil 4071, decolar 222, controle agora em 119.35, tem um bom voo, boa noite. 95, obrigado, boa noite. Na cisterna, visual, se possível, base pela direita no 7. 7, voltando ao Oscar Golf Kilo, autorizado, base pela direita, reporta na final da 1-7, plano cancelado aos 2-2, o Oscar Golf Kilo. No 3-4-5-5, 398, vai dar passagem ao Airbus Latam após ingresso a Juliette, gate 05. Dá passagem ao Airbus Latam após o 05, vou no 398. Taxi 76727, está com 145 a bordo, 3 horas, alterna Brasília. 76727, com o número 2 no ponto de espera, dando passagem ao Airbus da Tanta, autorizado Índia, quando na charla retorno no 8.6. O ajuste é no 014, bom voo. Charlie, na ponte espera, torre 1186, é o número 2, web 6727. Para o final da 17, prefixo, Gorkel. Por gentileza, coordenar o Natal. Tan 3662, copia? Copia. Tan 3662, autorizado Natal, 370 nível, o peso 10. Decola da 10, com curva esquerda, na saída pública, transição Zipar. Transponder 5104, controle 119.35. Juliette, próxima Charlie já está pronto. Tenente, o TAN 3455, está autorizado a ingressar na pista 10, reporte alinhado e pronto para a decolagem. Livre ingresso na pista 10, reporte alinhado e pronto, 3455. TAN 3662, correto, pronto para o puxo e acionamento. Chamará, TAN 3662. Quilo solo aos 26, tá livre táxi, boa noite. Torre, boa noite, 8767, ponte espera da 10, pronto. Gente, após a rolagem do Airbus, tá autorizado ali a manter o web 6727. Pois o TAN ali mantém. TAN 3455 autorizado a decolagem da pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Tá iniciando, TAN 3455 10. Agora já com a pressão calibre 370. É a saída prevista? Momo transição FROD. Momo FROD, grato. Beijo. Sol 35, obrigado, uma boa noite, bom trabalho, Sol 3455. Azul 4071, chama Recife agora na frequência 1288, Azul 4071. 288, boa noite, obrigado, você volta. Boa viagem, amor. Salvador, departe, control, good evening, 3555, volley, departure. 3555, radio can't take the departure, climb and maintain flight level 360, 3555. Flash, maintain flight level 360, 3455. 310, táxi via Índia Alfa, quando na Charlie, torre no noite, décimo meia. O ajuste no 015, agora bom voo. Índia Alfa, quando na Charlie, torre 118, meia. Grato, boa noite, 6310. 3858, copia. 3858, copia. 3858, autorizado Fortaleza 370, nível, eu perdi o 19. Decola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Frote. Transponder 51107, controle 119, decimal 35. Autorizado Fortaleza 370, saída Momo, transição Frote na Perizolo 19. Decola da 10 com a primeira curva esquerda, cena 51107, controle 19-35, tá 3858. Então 3858, correto, chame pronto para o puxa e acionamento. 3858. Decolado aos 3-0, chama agora o controle em 119, decimal 35, toma um voo, boa noite. 119, confia aí. 119, decimal 35. 1935, como é bem a 7-2-7. Torre Salvador, retornando ao Xaner 6310, se aproxima do ponto de espera, está pronto. Sente ao Xaner 6310, está autorizado a alinhar e manter, chama 0. Alinha e mantém na 10, 6310. Corrigindo ao Xaner, está autorizado a alinhar e decolar. Pistão 10, vento 130 graus com 07 nós. Ajuste ao 0-5. 1015, livre alinhar e decolar da 10 para Xaner 6310. Salvador, boa noite, web 6727, está cruzando 3500. Contato radar vigilância, webjet 6727, sub mantém 340. Sub mantém 340, alguma pro direto? No momento mantém o perfil devido ao tráfego à frente, mesma saída, mesmo destino, com nível superior. Ah, tá ok, mantém o perfil. Controle Salvador, o nome é 04, cruzando 190. Volume 04, desça via para o nível 040, na chegada à Mare, guarde LS X-Rating Glide, ajuste no 015. Desce via para o 40, chegada à Mare, guardando LS X-Rating Glide, volume 04. Down 3455, contact now, receive center, frequency 128, decimal 8. Down 3455. 128.8 to data, 3455. 63110, decolado 232, controle agora em 119.35, tem um bom voo, boa noite. 119.35, senhor, muito obrigado aí, uma boa noite pro senhor também. Controle de Salvador, Ocean Air 6310, decolamos na sua escuta, boa noite. Boa noite, contato radar, na decolagem, sub, mantenho 350, Ocean Air 6310. 350, senhor? Quando possível, para a cidade de Jama ou Aracaju. Somente Pucca, direto, aguarde mais à frente, Ocean Air 6310. Somente Pucca, aguardando sua autorização para voar mais à frente, 6310. Controle Salvador, o MJET 6748, está descendo para 160 na margem. O MJET 6748, desse mantém 050 na chegada à margem, guarde LSX Racing Glide, ajuste na 095, MJET 6748. Ciente para 50 na chegada à margem, o LSX Racing Glide, está ciente, 6748. Webjet 6727, chama Recife agora na frequência 1288, Webjet 6727. Recife 1288, 6727, boa noite. Boa. Sono 604, desça via até 2000, já está autorizado final LS para pista 90, bom, 604. Desce via até 2000 pés, está autorizado LS, 604.